Programa Consciência Brasileira. Estamos começando mais um programa Consciência Brasileira aqui na sua rádio Estrela FM em 94,5. E eu sou o Jeff Ferreira, obrigado pela sua companhia. E você tá mais que ligado que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música pra curtir. Com muito som do bom, vamos que vamos! Vamos à partida na nave iniciar a nossa viagem semanal pela música nacional. Vamos botar logo um som pra rolar, sem enrolar, se liga aí! Escrevo porque não tenho o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbale. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tenho o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbale. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile.

faz. Vamos, que o som não pode parar. Consciência Brasileira. vida ao lado teu, caminhando com a lembrança desse seu olhar. Ao som do mar, os navegantes navegam no mar da vida, piratas tomando as ilhas de um lugar qualquer. Amor e ódio se confundem nessa dinastia, o sangue derramado pelo amor de uma mulher. A rua é minha escola, na briga dos dólares, atitude realeza sem jogar conversa fora. No jogo da vida, um craque da bola, curtindo essa brisa pelo mundo afora. O náufrago não viu nascer o dia, afundou naquela ilha, vencido pela ganância. Sabedoria que venceu a covardia, fez reinar a poesia dos que não tem esperança. Querubim, me leva pra morar no lago azul do céu, me deixa desfrutar do gosto desse mel. No paraíso guarda meu lugar, sempre com você eu quero estar. Querubim, me leva pra morar num mundo bem melhor. Na vida nada pode parecer pior. Sente saudade de não poder te ver, sente saudade de não poder te ter aqui. To me, hold my hand so tight and guard me with your light. Let me fly to the sky. In your arms feels like home. I'm burning inside, burning inside. Make me part of you. A pela traje do inimigo foi na trave. Atenção só pra beber os passageiros dessa nave. Os senhores se encontram em uma missão de guerra. Perdidos no espaço, sentido planeta Terra. Seu dinheiro já não vale tanto assim. Caminhos que te levam para os cantos do mundo, e nem por um segundo. O tempo nos espera para uma nova era e nunca para pra girar em vão. Querubim, me leva pra morar no lago azul do céu, me deixa desfrutar do gosto desse mel. No paraíso guarda meu lugar, sempre com você eu quero estar. Querubim, me leva pra morar num mundo bem melhor. Na vida nada pode parecer pior. Sente saudade de não poder te ver, sente saudade de não poder te ter aqui. Querubim, me leva pra morar no lago azul do céu, me deixa desfrutar do gosto desse mel. Já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira, aqui na nossa rádio Estrela FM. Eu sou o Jeff Ferreira, você acabou de conferir Segue o Baile, da banda Brasa, Ela Só Quer Paz, do Projota. Ouviu também Mundo Livre S.A. com Desafiando Roma e a música Querubim, do grupo Conexão Baixada. Essa é a Rádio Estrela FM, eu sou o Jeff Ferreira, tocando o melhor da nossa música aqui no programa Consciência Brasileira. E chegou a vez do nosso Música.doc. Chegou a hora de prestar uma pequena homenagem ao samba, o mais brasileiro dos ritmos. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Esses batuques são uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo misturados a elementos do batuque africano e da polca como maxixe. A palavra samba remete à diversão e à festa. O samba de roda determinou a essência do samba tipicamente carioca, com caráter coletivo, com versos de improviso e refrões cantados em grupo. Com o tempo, o samba foi afirmando como gênero musical popular dominante nos subúrbios e depois nos morros cariocas. É atribuído a Donga, vulgo de Joaquim Maria dos Santos, o registro do primeiro samba, isso em 27 de novembro de 1916, com a música Pelo Telefone. A partir dos anos de 1930, o samba ganhou grande espaço na indústria fonográfica. O samba tem várias vertentes, como samba raiz, partido alto, bossa nova, samba de breque, samba canção, samba de roda e o samba de terreiro. O samba é um ritmo musical que facilmente se mescla a outros gêneros, como, por exemplo, o samba choro, o samba jazz, o samba rap, o samba reggae e o samba rock. E é nessa ideia de homenagem ao samba que vamos ouvir aqui dois caras que gravaram um álbum inteiro dedicado ao samba.

Figueira não é seu lugar. Quem vai lucrar com essa patifaria é gente da alta na papelaria. Delação premiada é jogo de poder. E se vou pra rua, tentam me deter. Mãozinho tá longe, eu vim pra sofrer. Criar de favela é melhor não mexer. Ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê, ô Laraê. Você não pode voltar, porque a Figueira não é seu lugar. Quem vai lucrar com essa patifaria é gente... Esse é o nosso programa Consciência Brasileira, e eu sou o Jeff Ferreira. Você acabou de ouvir Saudação às Favelas, interpretado por Marcelo D2, música de Bezerra da Silva. E ouviu também Criolo, com Cria de Favela, aqui no nosso Música.doc. Vem comigo, eu sou o Jeff Ferreira, na sua rádio Estrela FM. Vamos para o intervalo rapidão e já já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. Não sai daí! Estamos de volta aqui na Rádio Estrela FM com o nosso programa Consciência Brasileira. E quem vos fala sou eu, Jeff Ferreira, no comando da nave. E vamos para o nosso Top 5 Disco, com 5 indicações de álbuns para você conferir e curtir. E se liga que hoje nós temos... Jorge Ben, com Tábua de Esmeralda, do ano de 1974, 11º álbum do cantor, produzido por Paulinho Tapajós e gravado pela Philips Records. Um disco de samba e samba rock, de onde saíram vários clássicos como Os Alquimistas Estão Chegando, O Homem da Gravata Florida, Magnólia, Minha Teimosia, Uma Arma para Te Conquistar e Zumbi. Dizem que nele é uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver. Temos também Taíde, um dos pioneiros do hip-hop nacional. Chega com o disco Vamos Que O Som Não Pode Parar, de 2017. Disco que marca o retorno do rapper paulista na correria de shows e lançamento de discos, já que Taíde dividia seu tempo como repórter e apresentador de TV. O álbum traz participações de sua esposa Ana P, X, Terra Preta, Rincon Sapiência, Marcelo D2, N. Dinaldinho, Dom Cezão, Black Alien, Rapadura e o rapper pioneiro dos Estados Unidos, Kurt Blows. Nem deu tempo, chegaram escudo. Eles, os homens, querendo acabar com tudo. Um batalhão de soldados na nossa frente. E o Milton colocando pano pra gente. Gambé olhava pro rádio e dizia: desliga isso! Então fazíamos o som na lata de lixo. Todo mundo desafiava o perigo. DJ 1 chegava e ligava os toca-discos. Tudo em nome da cultura, diversão, atitude, liberdade e informação. Infelizmente isso já faz tempo. Como eu disse, no tempo da São Bento. Longe de tudo. A banda Ira chega com Mudança de Comportamento, de 1985. Disco de estreia do grupo paulista gravado no estúdio Nas Nuvens e produzido por Penny Smith. É um álbum de rock passando pelo pós-punk. O Ira tinha a seguinte formação para esse álbum: André Jung, Ricardo Gaspa, Edgar, Scandura e Nazi. Desse registro saíram as músicas Longe de Tudo, Núcleo Base e Mudança de Comportamento. Longe de mim, longe de tudo, longe de você, longe de tudo, longe de você. Por um momento me esqueço, mas parece ser. Professor Antena, com o disco Professor Antena, de 1994, álbum de estreia da banda formado por Alexandre Caparrós na bateria e percussão, Alessandro Delicato e Bid nas guitarras, Tiquinho no trombone e Sérgio Bartolo no baixo, numa mescla de rock, ska, funk, rap, jazz e com muito groove. O álbum foi lançado pelo selo Plug, da gravadora BMG, um ótimo disco underground da música brasileira. Rael, com Coisas do Meu Imaginário, álbum lançado em 11 de novembro de 2016 pelo selo Laboratório Fantasma, com produção de Daniel Ganjamin. O disco foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Urbana e ganhou o prêmio da música brasileira Pop, Rock, Reggae, Hip Hop e Funk na categoria Cantor. Disco com participações de Black Alien, Chico César e Oji. E 16, quase final do ano, nem vi o passado dos meses. Eu vivo um momento, uma coisa de cada vez. Eu penso desse jeito, eu já não sei vocês. Eu fui andando pelo tempo e fiz uma reflexão. Vejo pouco casamento e muito mais separação. Forte movimento, manifestação. Vejo brechas no governo e na oposição. E quase tudo é digitalizado. E vamos ouvir Rael com o som Livro de Faces, que faz parte do trampo Coisas do Meu Imaginário. Confere aí! Aquela que mais gostei, de maneira sincera eu fui lá, comentei palavras que se espera, mas na hora inventei e me aproximei, conquistei. No meio da conquista eu até misturei meu gene com o dela, meio japanisei. Minha mãe quando viu ela disse que acertei, que a mina era de lei. Me empolguei. With you, a bebê, do a bebê tonight. With you, a bebê, do a bebê tonight. Eu olhei, cliquei e mal esperei. Entrei depois que me cadastrei no universo virtual. Na era da modernidade, a vista era no mural. Perdida no livro de face, menina do livro de face. Perdida no livro de face, menina do livro. Vou dizer, era assim. 640 caçola registrando fotos e vídeos que ela ficava postando. Com aquela hashtag lá, vê estar no comando. Timeline bombando. Na selfie, ela fazia uma fotografia, meu fi. Na sensualidade de Angelina Jolie. Usando curto traje que nem paniquete. E um áudio pra eu ouvir. Tá bom pra você, me afasta o coração. Mas amanhã não vou te ver mais não. Que nem Chorão do Charlie Brown, eu logo pensei. E essa mina aí é proibida pra mim? No way! Se eu tô conectado é foto, beijo e recado. Se tô desconectado, mano, dela eu nem sei. Só lembro do sotaque forte do interior. Só se tivesse sorte pra uma noite de amor. Só vive na internet e nunca no tete a tete. Parecia até um set daquele filme Her. E seu café da manhã era uma publicação. Navegando pelas redes, vendo a situação. Sempre em busca de um wi-fi com boa conexão. Um sorriso a cada toque de notificação. Seu coração tem dono e ela nunca o esquece. Pior que não é homem, é um iPhone 6S. No universo virtual, na era da modernidade, avista ela no mural. Perdida no livro de face, menina do livro de face. Perdida no livro de face, menina do livro. Ela é da geração que curte começar lá pelo Tinder, termina pelo WhatsApp e reclama no Facebook. É só fake. você, do forte igual. Acaba de equipar, sua gente é livre pra sonhar. Se livrar de pensar em destino, vamos ajudar. E de sorte no melhor, então vamos, que tá só começando. Seja livre pra sonhar, quem é tá ligado, quem não é tá errando. E de sorte no melhor, então vamos que vamos, já tá esquentando. Vamos lutar e conquistar. Mas lutar é conquistar. Seja livre pra sonhar. Eu aprendi que certas coisas não se pode mudar. No tempo que nas feridas tira forças pra lutar. Eu sei quantas coisas eu quero e vou trazer. Vou seguindo meus instintos, mas não posso esquecer. Da onde eu vim e aonde eu vou. Descuido você e vou que vou. A cada dia que passa a gente é livre pra sonhar. Se livrar de pensamentos que não vamos ajudar. As coisas pra serem usadas. Deus fez as pessoas pra serem amadas. Muita gente ama as coisas, sofri das pessoas. Prefiro andar distante, vivendo o amor. O lixo ao luxo, fiz história por você. E no tempo ficou. E do passado que não é bom, deixei de lado. Cheque mate no caminho, eu estou. Se está na frente, a consequência do respeito. O grande homem que enxerga os próprios erros. A minha parte é tentar fazer por você. A sua cara é seu olhar, tentar se entender. Não pode vacilar. Você não pode vacilar, não. Você não pode vacilar. Você não pode vacilar, não. É, meu irmão. Desde que nasci, vítima da crueldade que o racismo dita. Vítima da história que o livro de história ainda invisibiliza. Chega de senzala, Dandara, nossa luz exala. Superação, desde a senzala, nosso corpo sempre foi alvo da hipersexualização. Canto alto por libertação, legitimação. Ouça nossa voz, nova geração, não corremos sós. Chegou o dia da coroação, é nós por nós. Tô por nós, pegando o que tiraram das nossas mãos. Sonhos que tiraram das nossas mães. Tanto dano, fruto de tanta ambição. Quantas Maria Eduarda vão ter que morrer pra despertar sua comoção. Seus olhares são como balas perdidas, não hesitem barrar nossa ascensão. Tô pra peitar cada um que julga, foda-se os padrões. Tô tipo a Conká, é o poder das pretas, cê tem que aceitar. Nossa existência vem pra comprovar. Vem pra comprovar, jamais somos menos. Não queremos menos, eu tô pra cobrar. Na casa grande, o senhor do engenho burla leis, chamam de política. Na cidade grande, o senhor do engenho se chama segurança militar. É sobre lutar, sobre nos amar. É sobre viver e sobreviver. É sobre lutar, sobre conquistar. É sobre fazer valer toda força, mulher preta. Toda garra, mulher preta. Quanta força, mulher preta. Somos glória, mulher. Vem passar a visão, sou colírio. Quer apagar nosso brilho, nossa cor é empecilho. Teu olhar torto já não me intimida. De lá pra cá já muito reprimidas, reprimidas. Muito orgulho de cabeça erguida. Quem tiver na mesma então me siga. O papo de progresso não te intriga, mas se liga. Querem te vender uma imagem europeia que não condiz com a tua. Pretinha na braça que não estamos na TV e sim na rua. Porque lá somos a cota, só nos chamam quando eles querem. Botam meia dúzia pra não ficar chato, mas sabemos o que preferem. Termos pejorativos nos referem que a nossa beleza é exótica. Não sou mula nem anta, examine sua ótica. A cor do pecado, só vou te dar um recado. Se o bolso tiver lotado, as pretas não tão do lado. Não tô falando caô, não dão devido valor. Dá pra contar quantas vezes vi uma com um jogador. Também não temos rivais, só não tratadas iguais. Bem claro, dá

Opa, voltamos! Eu sou o Jeff Ferreira e você está na sintonia da Rádio Estrela FM aqui no nosso programa Consciência Brasileira. E você acabou de ouvir Livro de Faces do Rael, banda MOH com Do Lixo ao Luxo, o coletivo Rimas e Melodias com o som Coroação. E curtiu também a música Reggae na Estrada da banda Tribo de Já. E chegou a hora de tirar o time de campo, é o momento de nos despedirmos. Fica por aqui mais um programa Consciência Brasileira. E se você curtiu, já sabe, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM 94,5, que semana que vem tamo de volta, certo? Quer ouvir a reprise do programa? Então acesse o site www.submundodosom.com.br. Lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, o que há de novo? O rapper Nil, que lançou em 2017 seu trampo, o disco Regina. Então vamos ouvir a música Minha Mulher Acha Que Sou o Brad Pitt, faixa desse álbum, e também Freud, com a música No Mundo da Lua, com participações de Cynthia Luz, Wally do Haikai, e no violão e backing vocal, a banda Medula, na percussão e versos finais. Se liga aí! Valeu pela sua sintonia e até semana que vem com mais som! Originou-se de onde não viria mais nada. Se propagando em tempos inventos, são outros 500. Pra rapaziada, o Kimbu, relva, selva, leva, entrega essa mensagem. Camisa de força, não cala minha boca na terra da crocodilagem. Onde preto e ladrão, convicção, muita intuição, sei que meu valor não tem distinção de cor astral, o amor está além do esse sangue que me ofende, essa vertente não é surpreendente, mas pouco a gente entende, pouco a gente entende. Ofensa do próprio parente, juro, é complicado, feito a burro, porque eu vivo no mundo da lua. Dia inteiro e na rua, cê é da rua, então cê come rua. Opa, para, vá para, para, vá para, vá para, vá para. Essa mensagem que me traz, pode ser tudo ou nada, nessa vida se desfaz. Não, já falei que se precisa eu volto atrás. A rua ensina que na volta se refaz, me refaz. Desenvolvendo a poesia pela paz, o dia inteiro e na rua, cê é da rua. Já falei pra não se enganar, viver a paz. Que a natureza traz metade de mim quer voar, e a outra metade tá lá no mundo da lua, debaixo da chuva na rua. Yeah, yeah. Abraço apertado, sorriso e amor, corre na veia, já que me guia. Eu posso te estender a minha mão, aqui somos todos irmãos, quem te revê no coração. A caminhada é, a crueldade é, o mato morre é. Pa para pa, pa para pa para para pa pa. Pa para pa, pa para pa para. Eu penso. Porque eu pensava muito sobre o que eu faria, pensava muito sobre o que eu seria, mas até hoje em dia eu fico tenso, penso sem saber se devo, mas percebo que eu ainda tô pensando se eu escrevo e no que eu escrevo. Mas foda-se, eu me atrevo, folha é mato e eu tenho mais umas quatro no meu trevo. Então sintonizo o nevo que hoje é dia que eu quero escrever verdades ao invés de poesia. Hoje eu quero gastar, quero dançar, cantar lá. Eu prometo que silêncio nenhum vai me cortar, que hoje eu quero assoviar, só quero escutar minha voz. Vou cantar comigo mesmo, que essa porra aqui é nós, é nós. Hoje nem os rumores vão me ouvir, querem escutar minhas dores, mas nunca mandaram flores pra mim, e nem espinhos e nem espiões, pra ver se ainda tô sozinho ou se eu já me transformei em 2 bilhões de opiniões, rimas e refrões, cifras e cifrões. Eita caralho, de ubirubirar um joint, ainda não, mas tô na firme, tô firmão, anotando histórias nesse meu baio de anotação, rap de doidão, modo on laricano, mix de cara, direto do Paquistão, boom, de piri jupiteral, catetizo na motinha do goiabinhão e tô na minha bike azul. Yeah, yeah, yeah. chuva na rua. Yeah, yeah. Abraço apertado, sorriso e amor. Corre na veia, já que me guia. Eu posso te estender a minha mão. Aqui somos todos irmãos. Tem que ter fé no coração. A caminhada é, a crueldade é, matam aí é. Papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papara. Mais de matar, a fome engana mais de convém. Olho no abismo, o outro no asfalto. A música é ponte pro outro lado. O tempo ensina mais de matar, a fome engana mais de convém. Olho no abismo, o outro no asfalto. Música é ponte pro outro lado. Ponte pro outro lado. O tempo ensina mais te matar. A fome engana mais te convém. Olho no abismo, outro no asfalto. A música é ponte pro outro lado. Se liga no som. E ela acha que eu vou sumir do mapa, porque o seu olhar me enxerga de maneira equivocada. Se somos a faísca do incêndio, a insegurança, a água. Sua neurose é o bombeiro que vem e nos apaga. E ela acha que na rua da minha casa todas as mulheres caem de amor por mim. O estúdio tá cheio de mulher pelada e fazem massagem com a minha barba. Tipo assim, só que não, isso é coisa que não existe. Em plena sexta-feira, quase meia-noite, eu em casa terminando um beat. Chegue mais perto, tenho algo pra lidar. Você pode não saber, mas sou eu que salvo o mundo. Não é o mundo que vai me salvar. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. E ela para, me encara de manhã, acha que estou numa novela e eu que sou o galã. E é quase sempre assim, feitiços fizeram pra mim. Se acontece metade dessas ideias, eu já estava feliz e até queria passear de mãos dadas à beira-mar. Mas corro o risco do mundo me amar e se pá, vão querer fotografar. Leve uma caneta pra eu usar, nunca se sabe quem vai estar por lá. Se acalme um pouco, segura a emoção. Você sabe que saindo daqui é nós dois contra o mundão. Se perguntarem por mim, responda algo óbvio, que eu fui atrás dos loucos e já volto logo. São só questões e sugestões, porque opiniões